mãos. Cansei de namorar a solidão. Conseguia amar. Eu gosto do seu beijo e que se dane o coração. E tanto faz se esse amor não passa de paixão. Não vou me arrepender por coisas que eu nunca fiz. Pra mim o que importa é que eu preciso ser feliz. Eu gosto da loucura de te amar e me render a todos seus caprichos, seus carinhos, seu prazer. Aceito esse jogo, tenho a sorte em minhas mãos. Cansei de namorar a solidão. Cansei de namorar a solidão. Jean Giovanni, cansei de namorar a solidão. Antes também, Edson Hudson, na foto do Brasil, vá pro inferno com seu amor. Ainda Adalberto Adriano passou por aqui pedindo perdão. Do Duque Dalvan, Pirâmide do Amor. As melhores só encontra aqui. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Sertanejo está de volta. Legal, de volta com o nosso baú sertanejo. Trio Parada Dura, um dos grandes clássicos da nossa música sertaneja. Telefone Mudo. Satisfaz.

adianta se dentro do peito coração tá morto. Para que conforto se morreu aqui minha alegria? Já sofri demais, nem sei quantas noites que passo acordado. Já estou cansado de dormir sozinho nessa cama, amiga. Que droga de vida, estou revoltado, estou apaixonado, por quem não me quer? Baú Sertaneja. Separar os meus sonhos dos teus, dividir nosso leito de amor, te tirar da cabeça de vez e do coração. É sentença de morte pra mim. Te perder se eu não posso ficar. Um minuto sequer sem você, o amor tem que me escutar. Dividir o meu mundo com Deus foi o que me restou afinal, pra tentar evitar entre nós esse golpe fatal. A esperança me faz resistir, minha fé me obriga a ficar, na certeza de que cedo ou tarde você vai voltar. Eu te segui, amor, por todo o seu caminho. No sonho de nós dois, não vou ficar sozinho. Eu te segui, vai ser demais pra mim eu te perder. Dividir o meu mundo com Deus foi o que me restou afinal, pra tentar evitar entre nós esse golpe fatal. A esperança me faz resistir, minha fé me obriga a ficar, na certeza de que cedo ou tarde você vai voltar. Eu te segui, amor, por todo o seu caminho. No sonho de nós dois, não vou sozinho. Eu te segui, amor, por todo o seu caminho. Eu amo você, vai ser demais pra mim eu te perder. Cortamos juntinhos com Jean Giovanni, Sonho de Nós Dois, ainda Raí, Droga de Vida, As Gargantas de Ouro do Brasil, Milionário José Rico, Sonhei com Você, ainda Felipe Falcão, Vida. Começamos aí com o nosso grande clássico da música sertaneja, Telefone Mudo, com trio Parada Dura. Daqui a pouquinho tem muito mais. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado de volta na sua rádio. Já de volta com o nosso Baú Sertanejo, tem pra você agora aqui Dose Dupla com Jean e Giovanni, Peão Não Chora e ainda Meu Verdadeiro Amor.

cesse no rosto a bondade e não a mentira do amor transformada em paixão. E agora eu me vejo no espelho, escondendo os olhos vermelhos, porque não ouvi os conselhos do meu coração. Estranha esta vida que faz a gente errar e leva pra bem longe quem a gente Sertaneja. Aqui é bem melhor. Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi. Seu pensamento a insistir que eu não durmo sem falar contigo. Só liguei pra te dizer que eu te amo. E os momentos mais felizes que passamos, se eu morrer, irá morrer junto comigo. E ao sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Lá, agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Dois seres como nós vivendo assim, eu louco por você e você louca por mim. E agora tão distante, Senhor. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando no infinito, pra sempre desfrutando desse amor. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Obrigado, gente, um beijo no coração de vocês. Obrigado por terem vindo. Muito obrigado, um grande beijo. As melhores, Baú Sertanejo. Thank you. desse amor, desse fogo em seu olhar. Mas quando te desenho em minha mente e deixo o coração se aproveitar, feito uma luz no amanhecer, clarividente, dá pra ver da música sertaneja. Volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado na sua rádio. Esse é o nosso baú de super final de semana. Tá chegando mais um bloco de moda sertaneja. Tem João Mineiro e tem Marciano no mesmo lugar. Depois, Chico Rei Paraná, volume 13. Faz te esquecer. Nem mesmo o sabor de outra boca te substitui. Nem mesmo o melhor dos momentos nos braços de alguém fará com que eu seja outra vez o mesmo. A vida tem horas difíceis pra gente passar. Pedaços quase impossíveis pra se entender.

Estamos de volta com o Baú Sertanejo. O melhor do passado na sua rádio. Tá pintando as últimas de hoje no Baú Sertanejo. Pode aumentar o volume, põe no 12. Tem agora Rick Renner pra gente recordar essa moda gostosa. Escolta de Vagalumes. E na sequência, Humberto e Ronaldo, Jogado em um Bar. Voltando pra minha terra, eu renasci. Nos anos que fiquei distante, acho que morri. Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros, que ao cair da tarde num velho terreiro a gente cantava as mais lindas canções. Cantava, doía meu peito. Na cidade grande só tive ilusões. Mas voltei, mas voltei. Eu voltei. E ao passar a porteira, mate o perfume. Eu fui escoltado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Mas chorei, eu chorei. Ao ver meus pais, meus irmãos, vindo ao meu encontro, a felicidade misturou meu pranto com o orvalho da noite desse meu lugar. Ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo em vão. A natureza é meu mundo, eu sou sertão. Correr pelos campos floridos, peito menino, esquecer as mágoas e os desatinos que a vida lá fora me proporcionou. A felicidade de um bem-te-vi que parece dizer meu amigo voltou. Mas voltei, mas voltei, eu voltei. E ao passar a porteira, mate o perfume, eu fui escoltado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Felicidade misturou o meu pranto com o orvalho da noite desse meu lugar. Você e as melhores, Baú Sertanejo. Será que demora pra curar a paixão? Será que um dia se pode esquecer alguém que ainda mora em nosso coração, mas partiu pra longe pra não mais me ver? Será que o futuro joga a meu favor e quem sabe ela volte pra me ver? Só sei que amanhã vou beber de novo e deixe que falem na língua do povo que eu estou bebendo só pra te esquecer.

amigo. Telefone, aliás, a música do Leonardo foi essa aqui, rapaz. Ponte de Desejos, é a nossa última de hoje. Hugo e Thiago, Nuvem de Lágrimas, ainda Alberto e Ronaldo, Jogado em um Bar. Rick e o Renner, Escolta de Vagalumes. Terminamos mais um Baú Sertanejo. A você um forte abraço, bom fim de semana. A todos uma ótima semana que vem por aí. E semana que vem estaremos aqui com o nosso Baú Sertanejo. Um abraço a todos e até lá. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.